Aleluia, glória a Deus. Bom dia, amados. Que alegria estar aqui de novo e ver o rostinho de todos vocês e ver alguns rostos novos. Aleluia. Trago o abraço da minha esposa, da Rosana, dos pastores em Porto Alegre, que sabiam que eu estava vindo aqui. E encontrei com Sóstenes há 2 semanas atrás em feira. 2, né, Sóstenes? E agora também fomos ministrar juntos em Juiz de Fora e aproveitamos a oportunidade para passar esse domingo com os irmãos. Tem até um bacalhau prometido para hoje, programado para hoje, aleluia. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Quero dizer para os irmãos que nós trouxemos também o lançamento do nosso DVD dos 30 anos do nosso ministério. Está aqui à disposição dos irmãos. Se alguém não tem condição de comprar, venha falar comigo, que você não vai deixar de levar para casa só porque está desempregado, não tem recurso, não pode dar um cheque, porque nós queremos que toda a igreja seja abençoada e conheça a nossa história, conheça os nossos pastores que dão o seu testemunho aqui. Glória a Deus. Só faltou você, Sóstenes. Viu? Porque você tinha outro compromisso marcado e foi marcado de última hora. Então você ganha esse presente aqui, ó. Glória a Deus. Amém. I love you. Glória ao Senhor Jesus. Quero, antes de ministrar, dar um pequeno testemunho sobre a nossa ida para o Líbano e para o Egito. Para quem não sabe, alguns irmãos são novos, nós temos um projeto que começamos há 10 anos atrás, compartilhando a palavra de Deus no Oriente Médio e fazendo discípulos, juntando pessoas, amando aqueles irmãos. Fizemos um vínculo de apoio, de trabalho no país chamado Jordânia, e lá conhecemos alguns irmãos, e com eles começamos a sonhar sobre a expansão do reino de Deus no Oriente Médio. E foi crescendo, crescendo, gravamos um disco, gravamos 2, depois Deus abriu uma porta para gravarmos no Iraque, para um irmão de Bagdá, para abençoar a igreja no Iraque, os curdos assírios, outro projeto, e Deus nos deu a visão de montar um estúdio. Montamos um estúdio em Amã, treinamos pessoas para operar esse estúdio, para produzir programas de rádio, e Deus foi abrindo cada porta, e nós fomos entrando. Deus foi provendo recursos de diversos ministérios, de diversas fontes, Missão Portas Abertas, Hosanna Music, igrejas nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, e a igreja aqui no Brasil, incluindo os irmãos, tem participado financeiramente deste projeto. Há 5 anos atrás, Deus nos deu a visão: reúna a igreja. Nós começamos a fazer encontros de adoração no Oriente Médio. Nós não sabíamos que amplitude isto teria. E o primeiro encontro nós fizemos lá na ilha do Chipre, e eu saí pelo Oriente Médio convidando pastores, missionários, pessoas que eu conhecia. Vamos para o encontro de adoradores, que nós vamos fazer para a igreja estar junta, orando pelo Oriente Médio, buscando a Deus. E os irmãos atenderam. Nós tínhamos 17 países representados, e fizemos esse primeiro encontro na ilha do Chipre, bem quando estourou a guerra do Golfo, naquele mesmo ano. E foi um tempo lindo de oração, de busca de Deus. E depois daquilo eu pensei: tá bom, vou passar para outro lugar do mundo. Mas Deus disse: não, continue fazendo um trono de louvor agora em cada nação. Daí nós começamos a levar esse encontro para cada nação, e fizemos os 2 primeiros na Jordânia, porque em época de guerra é muito complicado o Oriente Médio, e os irmãos imaginem, né? Fazer encontro de adoração, trazer irmãos durante a guerra do Iraque. 20 irmãos trouxemos do Iraque para abençoar, para ministrar, para ajudar esses irmãos, pastores e líderes. E logo depois fizemos o seguinte, também na Jordânia. Depois Deus abriu as portas do Egito. Tivemos uma palavra, inclusive aqui em Belo Horizonte, Deus nos deu. Nós estávamos buscando o Senhor, orando lá na casa da Ana Paula, e o Senhor disse: vão para o Egito, eu quero edificar um trono de louvor na terra do Egito. E eu viajei para o Egito, fui lá, contatei os irmãos, e sempre Deus manda as pessoas chaves. E tivemos um grupo, por enquanto pequeno, né? Foram 150 irmãos no primeiro encontro do Egito, mas logo em seguida Deus abriu a porta. E no encontro seguinte, nós tivemos 500 pessoas reunidas no Egito, vindo de todo o Oriente Médio, glória a Deus. E foi lindo, porque foi uma explosão, nós não sabíamos que aquilo ia acontecer, mas começou a vir gente, dissemos, onde que nós vamos pôr esse povo? Daí tivemos que alugar uma tenda, né? Uma tendona, e colocamos num campo lá na beira do mar Mediterrâneo, na cidade de Alexandria, e foi adoração, louvor, aleluia, ensino da palavra. Foi um tempo de muita bênção, de muita alegria. E esse ano Deus nos deu a visão. Nós íamos fazer também um encontro ano passado no Líbano, mas por causa da guerra que estourou bem nos dias que nós tínhamos programado, o encontro foi cancelado. Mas esse ano nós fomos para o Líbano, e meus irmãos, foi uma bênção. Nós reunimos a igreja, o povo do Senhor Jesus, gente afim, gente apaixonada, gente que quer Deus, adoradores, tem em todo canto deste mundo, não importa onde, você vai procurando, e o Espírito Santo vai te levando, vai achando. Eu lembro quando Rosane e eu fomos no primeiro semestre, para encontrar com os irmãos, com os pastores, nós não sabíamos onde íamos, né? Fomos parar num seminário batista, mas você vai ficando, conversando com um, com outro, você vai vendo a fome de Deus, você vai convidando, você vai pedindo, e aqueles irmãos abriram as portas, e ali nós reunimos a igreja da Síria, a igreja do Líbano e os irmãos da Jordânia, num centro de convenção que pertence à igreja católica, ortodoxa, né? E abriram as portas e nós nos reunimos lá por 4 dias. Meus amados, era tanta fome de Deus que nós começávamos de manhã cedo e terminava 11, 11:30, e ninguém queria ir embora. E eu disse, não, eu vou correr. E eu subia lá onde tinha uma canchinha, né? Em volta de uma santa. Eu ficava correndo e orando via Beirute lá embaixo, era nas montanhas do Líbano, e as pessoas viam que eu estava correndo, e logo, logo tinha um grupo de pessoas, alguns jovens correndo, e perguntando, e pedindo em oração, e eu correndo, e abençoando, e orando, que eles não queriam deixar nem naquela hora, ali, não, e acordava de manhã, já ia para o café, e já as pessoas grudam em você de tanta fome, de tanta sede, e não nos deixaram ir embora. E terminou o encontro, alguém já chamou e nós fomos, né, lá para onde, perto de onde ainda tem cedros, né? Eu fui conhecer os cedros do Líbano, mas fomos ministrar numa igreja, lá estavam os irmãos reunidos, nos reunimos de novo, e depois fomos para uma outra igreja, e ficamos ali ministrando até a hora de sair. Eu tive que tomar café ainda na casa de um irmão, de manhã cedo, ele e a esposa, e orar por ele. Ele disse, não, eu vou com você até o aeroporto, e fomos abençoando e orando. Gerson Ortega, um companheiro nosso que sempre viaja comigo, e ainda quero te levar, só em nome de Jesus, nós vamos, chega de só para Israel, agora nós vamos além, glória a Deus, abençoar o mundo árabe, que é o nosso chamado de Deus. E eu louvo a Deus, quero agradecer todos os irmãos que têm colaborado e abençoado e semeado, têm acreditado comigo em oração, em oferta, em amor neste projeto, que vamos ter continuidade. Fomos visitar alguns líderes da Síria, vieram e disseram, o ano que vem nós vamos fazer o primeiro encontro de adoração na terra síria, lá em Damasco, em nome de Jesus, glória a Deus, lá onde Paulo nasceu espiritualmente, lá onde ainda existe a casa de Ananias, né? É o único lugar assim cristão que ainda existe no bairro cristão, que foi preservado da antiguidade, a rua direita ainda existe, né? E nós vamos andar por aqueles lugares profetizando. Já fomos, né, Rosane e eu, com um grupo de irmãos da Jordânia, preparando o caminho para a Síria em 2008. Então esse projeto árabe, ore, porque ali é um terreno frutífero, onde não tem praticamente nenhum esforço do Ocidente. Deus nos tem dado a visão de estarmos abençoando como igreja o Oriente Médio, e a igreja do Brasil tem muito para dar. Ao mesmo tempo, diante do trono estava Israel, também lá proclamando, viajando por várias cidades, foi uma bênção, e que Deus levante mais obreiros para o mundo árabe. Precisamos de semear naquela terra. Amém, amados? Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Nesta manhã, quero compartilhar com os irmãos uma palavra que é central na visão que nós temos da igreja e do entendimento do que Jesus veio fazer. Ele veio gerar discípulos. Amém? Jesus não veio gerar evangélicos, Jesus não veio gerar só crentes, Jesus não veio gerar adeptos ou pessoas que gostem um pouquinho do evangelho, né, e sejam simpatizantes. Jesus não veio gerar simpatizantes. Pelo contrário, na sua geração ele teve mais gente que não gostava dele do que gente que gostava. Mas Jesus veio gerar discípulos, veio gerar discípulos para ele, discípulos para o Pai, e nós vamos falar um pouquinho sobre discipulado hoje, entendendo o que é discipulado segundo a visão de Cristo.